Com casaco, com a Coca-Cola no rabo. Chega lá, adorando com o saco. É legal, é bom demais isso aí, cara. Que bosta, né? Não, corta isso, por favor. Não, vamos pôr uma ciganinha lá e já é. Ciganinha? Ela é a ciganinha. Que isso, cara? Ele tá me vencendo demais. Não, eu achei que era isso, cara, que ele tava falando. Ah, não, mas não tem a música, cara, da ciganinha? Sei lá, pô. É a ciganinha Sandra Rosa, mas... Essa é outra, essa é outra. Essa aí é pros teens, né, cara? É verdade, né? Não sei se vocês lembram, vão lembrar disso. A coleção Disquinho, eu consegui baixar, eu achei MP3, nossa, tudo, cara. Nossa, cara. Então tem o João Ratão. João Ratão caiu na panela de feijão. A dona Aranha subiu pela parede. Oh, que bosta. Tem o boneco de Alcatrão. Lá vem o pato, pato aqui, pato. Não, isso é do Arca de Noé, gente. Isso é do Arca de Noé. Eu roubou minha cueca pra fazer tudo de prato. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk. Can we rest? What the carnage begins! Tosco Chachada Podcast, num episódio ultra tecnológico, pseudo intelectual, torneiro mecânico, escatológico, né? Digamos assim. Biscatológico. Espermatocleídico. Caralho! Cheio de propedeutas do vernáculo. Opa, oh, com certeza. Não há nenhum bostalhufo. É. Nenhum galhofeiro, né, cara? Nada de proxeneta. Muito menos alcoviteiros. Vamos falar sobre os robôs, ciborgues e androides na literatura, cinema e música também, né, cara? É. Afinal de contas, o Radiohead está aí pra isso, né? Radiohead, Daft Punk. É, é verdade, tem o Iron Man conta, né? É verdade. Ele pode vir de robô, cara. I am Iron Man. Não, você falou errado. I am Tosco Meio. É verdade, bota a música aí. Ah, pera aí, caralho. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o José. Aqui é o Vinícius. Aqui é o Hendrix. Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. Ei, rapaz. Iron Man. Que foda. I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Not a big deal when you walk, when you feel. It's not a big deal when you talk, when you steal. Começando mais uma sessão de e-mail, senhor alemão. Novamente estamos aqui para prestigiar essa caminhada da vida. Que bosta. Rapaz, a gente vai começar a sessão de e-mails aqui do Tosco Chanchada cheio de nãos, né, alemão? Não. É, inclusive agora, né? Não, não. Bom, a gente vai começar com o primeiro não, que é o Lula Bartosa não vai rolar no final de ano. Não. Não vai rolar porque não conseguimos... Não conseguimos, não, né? Os organizadores Vinícius e Barney não conseguiram, né? É um bando de cabaço que não conseguiu alugar uma chácara a tempo, né? Pro fim de ano. Então vai ficar pro ano que vem. É, vai ficar pro ano que vem. Por isso, se você tem interesse, vir aqui no churrasco e tal, 2 dias, pá, galera toda embriagada. Insano, bandas, né, experimentais, né? O Jesus Underwalking. Walk the water. É. Walk on the water. É. E o campeonato aí vai ficar pro ano que vem. Campeonato de bet, né, cara? É verdade, podia fazer, né, cara? É lógico. Só que tem que ser uma chácara maior. Beleza? Então guarda tua grana aí que o ano que vem rola aí o grande churrasco do Tosco Chanchada, Lula Bartosa. O segundo não, alemão, é que não estaremos na Campus Party. Neva. Não estaremos na Campus Party, por isso, se você tinha alguma esperança de ver alguém do Tosco lá, infelizmente não vai rolar. Porque nós não temos dinheiro. Não temos dinheiro e também não temos tempo hábil, né? Infelizmente. É, também mais conhecido como dinheiro. É, leia-se nas letras miúdas, né? Dinheiro. Dinheiro. Então, quem sabe aí em 2012, né? Opa. Afinal, vai ser a última Campus Party, né? Vai. Então... Vai acabar o mundo. Acho que vai dar tempo, alemão. Vamos ver. Acabaram-se os nãos, então a gente vai pro sims, alemão. O sim, primeiro sim é ouça. Sim! O Fast and Funk. Sim! Se você, ouvinte do Tosco Chanchada, não conhece o Tosco Chanchada Fast and Funk, você está perdendo. Você é um cabaço. Então perca a sua cabacice e ouça lá. Fast and Funk sai de 15 em 15 dias intercalado com o Tosco Chanchada Podcast. E estamos aí preparando uma surpresinha pro final de ano. Não é nada muito grande assim, né? Nada... Você falou outro não, tá vendo? Não é nada muito grande. É, mas pois é. Prometeu que não ia falar, né? É verdade, porra. Mas estamos aí preparando, né? Espero que ocorra tudo bem esse ano, porque o final do ano passado não foi bom pra gente. Papai Noel trouxe o demônio na casa do Perna e quebrou o computador. É, afundou o computador, tive que pegar um outro. Aí vocês sabem toda a história. Principalmente a galera que fez aí as maratonas, tá ligado no Tosco Chanchado. Beleza? Beleza. Mais algum recado, senhor alemão? Eu não tenho nada de declarar. Antes da gente ler os comentários, eu quero agradecer ao Techman lá do Pode Comer. Isso aí. Agradecer também a galera do Visão Histórica. Isso aí. Rafael Smoke lá da Caverna do Smoke. É, oh, isso aí. Da caverna não, porra. Da taberna. Da casa do Smoke. É. Ao Carvalho lá da casa do Carvalho também. Puta que pariu. Melhor a gente ir pros comentários. Vamos lá. Agradecendo primeiramente aí ao Francisco. Isso, Francisco. Ai, que chique. Olha o Rodrigo do quarto insosso. O Fabrício Romano. O Henderson, que tá com saudade danada de participar. Carlos Tourinho. Mr. Cabeça de Balde. Ao Zé. A Grida. Ao Vinícius. Cleverson Braga. Ao senhor seu Panda. Ao Leonardo Utscher. Ao senhor Wesley Pires. A Moisés Figueiredo. A Caroline. Olha. Ui. A saudosa Gabi Jaloto. Ao Rodrigo, todos vocês sabem que ele mente, Gerduli. Ao Arthur Antunes. Ao Bruno Gonçalves. Ao Eric Luthor. Ao Luciano com 2 S. Esse é bizarríssimo. Um abraço também para Bruno com 2 N's. Oi. Elias. Ao Tony Juan. Um abraço para Dubari. Para Tayane Sasaki. Isso, a última descabaçada do Fast and Funk. Delícia. Opa. Um abraço para André Nunes de Lima. Pro Leonardo. Para o Desi do Coqueiro. Olha aí. Para Bruna Wagner. Olha, para Eduardo Lagares. Pro Bruno Blues. Pro Kio, vulgo Caio César. Pro Rogério Missil, é isso? É isso aí. Um abraço aí para David. Ou Zegd. Nossa, desgraça é isso. Algo desse tipo. Ao Licto. Um abraço para Doug também, o ilustrador, fodaço. Abraço para Paula Freire. Para, olha, um Bart, Perna, apareceu Bart aqui. Bart com Y, Bart e Mendes. Pro Magaren. Sabe quem é Magaren? É o filho do Satan Gomes, porra. Um abraço para Eduardo XM. Ui. Um abraço pro Almighty lá do Profissional de Bermuda. Opa, e um abraço aí para Kaique Sanches. Rapaz, muitos comentários nesse episódio 42 sobre manias e frescuras. Quero agradecer a galera aí que tem feito aquilo que eu achei bacana no episódio anterior, Alemão, que é a galera comentar já, assim, contribuindo com as suas experiências. Claro. Um monte de frescura que tem aqui. Quarto Sinistro mesmo é um frescurento dos infernos. Caralho, só ele que ele pensa que ninguém sabe, tá, o que ele escreve, né? O Torinho também, que é um cagão, e diz que toda vez que caga, tem que dar uma, né? Uma, tomar banho, né, cara? Cara, imagina isso que o cara caga, ele deve cagar de ponta cabeça, né, cara? É mesmo, os caras cagam pelado, que senão se mela todo, cara, esse filho da puta. O cara, né, caga plantando bananeira, né, meu? Você vê que nem o André Nunes, por exemplo, ele disse que se acostumou a cagar pelado, cara, e agora não para, bicho. E é uma das. Todo mundo falou que é uma das manias que tem, né, cara? Cagar pelado. Você que... tá vendo? Nossa. Pensa que é só eu sei que é doente, né, cara? Que merda, cara, literalmente. É. Bom, vamos pros e-mails então, Alemão? Vamos nessa. Agradecer aí o Eduardo Medeiros, que mandou um e-mail pra nós, Alemão. E aí, não sei se você sabe, mas ele é um ótimo ilustrador também, cara. Eu sei. Então, ele deixou aí o site dele. O site é relatoons.wordpress.com. Olha só. Tá? Ele tem o Sopa de Salsicha lá. Olha que massa, nojo, né, cara? Nojo. Nojo, cara. Tem várias ilustrações dele. O cara manda muito bem, viu? Parabéns, aliás, Alemão. Aliás? Sabe o que a gente podia fazer? Opa. A gente podia abrir um espaço. Ui. Opa. Ui. Abriu um espaço do Tosco Chanchada pros ilustradores, né, cara? Melhor, a gente podia fazer um concurso. Concurso? É, quem fizer a melhor ilustração do Tosco Chanchada, a gente manda o Nori Road embora. Olha só, cara. Coitado, porra. Vamos fazer o seguinte, galera, aí os ilustradores que ouvem o Tosco Chanchada, se vocês quiserem publicar os seus trabalhos lá, o espaço tá aberto, tá? Manda um e-mail pra gente aí. Espaço do Perna sempre aberto aí pra você. Nossa. Entra com tudo, ó. Delícia. Então entra em contato com a gente que o espaço lá tá garantido, beleza? Maravilha. Um abraço pro Diego Shinobi também, Alemão, que mandou um e-mail aí a respeito das histórias de casamento dele e tal. E amigo do Doug, essa desgraça. Aí, ó, só podia ser gente boa pra caramba. Mas chegou um e-mail também do Dubari. O que, que ele diz aí, Alemão? Ele diz: sou Dubari, 33 anos, analista financeiro e moro em São Paulo. A favor, mandar fotos de corpo inteiro e com pênis erectos. Bom, ele diz: olá, Toscos. Também tem a mania de cagar pelado. Puta merda, cara. Tá vendo? Pois bem, em uma seguradora que trabalhei, o banheiro era comunitário com 4 casinhas para cagar. Cagar é uma palavra muito feia, cara. É estranho, né? Falar obrar, né? Obrar é muito ruim também. Bom, havia uma janela grande que o pessoal aproveitava pra fumar. Nossa. Os caras ficavam conversando, cagando e fumando. Que bizarro, bicho. Que merda, nossa, né, cara? Nossa, imagina a desgraça. Mas do cheiro que é. Cara, isso tudo fava amarela. Pois bem, descobri isso da pior forma possível. Um dia estava eu lá, cagando pelado, quando escuto bater na porta da casinha onde eu estava pintando a cerâmica. Respondi: tem gente? Só assim pra pobre ser gente, né, cara? É foda. Aí eu escuto a pergunta: quem é? Respondi: caralho, posso cagar? O cara disse: pensei que fosse o Zé. Queria conversar. Desculpa aí. Puta que pariu, cara. Os caras vão assim, tipo um confessionário, né, bicho? Falar dos podres, nossa, já caga, cara. Já fuma, já... Imagina as vírgulas sonoras que deve ter, né? Ai, que porra. O cara começa a conversar. Então, cara, tu já tava lá... Cara, não dá, né? Pô, se alguém começar a conversar comigo enquanto estiver cagando, não dá, cara. Nossa, cara. Uma coisa ou outra. Só uma boca que fala de cada vez, né? Bom, ele diz: nessa percebi que quem tava perguntando era o gerente financeiro. Olha isso, cara. Cortei o rabo do macaco, me vesti e saí da casinha. Quando saiu, o gerente tava fumando na janela. Literalmente, que merda eu fiz. Aí que bosta, né, cara? Foi despedido. Porque não conversou enquanto cagava com o gerente. Nossa, cara, e pelado ainda, né? Pelado. Cara, que... olha, não sabia que tinha tanta gente que cagava pelado assim, mas enfim. É incrível isso, cara, incrível. Valeu pelo e-mail do bar e fica o quê, senhor alemão? Pegadinho, né? Oh, yeah. Um abraço também pro nosso amigo Ian, que mandou e-mail, alemão, elogiando. Opa. Aí, que disse que ouviu o primeiro e o último, cara. Como assim, cara? É, ele disse que o Tosco evoluiu bastante aí e tal. Esse teve aquela sensação de, pô, que merda, né, cara? Pois é, cara, e ele nossa. Viu mesmo, ele do céu ao inferno em dois episódios, né, cara? É igual vir pro nosso bairro aqui, sabe? Tem que passar ali no inferno, né? Tem que passar, né? No Vale da Sombra e da Morte ali. Com certeza. Valeu, Ian, aquele abraço. Recebemos aqui, alemão, o e-mail de Lucas Ferreira. Nossa, pelo sobrenome eu já suspeito de quem seja. Você sabe de quem esse cabra é irmão? Eu acho que é do Zé, cara. Nossa, só pode ser. Irmão do Zé, cara. Irmão do Zé. Pior do que ser o Zé, ser irmão do Zé, cara. Puta que bosta, meu. O que ele diz aí? Fala aí, bando de gente feia. Aí, já começou bem, né? Faz um tempo que meu irmão, o Zé, me mostra trechos de alguns episódios. Ria pra caralho. Mas só essa semana entrei no site pra ouvir algum episódio inteiro. E o foda agora é parar de ouvir, olha. Ih, aí. Ih, rapaz. Já pensou, Pedro? Danou-se. Escutei uns 10 episódios essa semana. Nossa, que isso, cara. Tô vendo dos últimos gravados para os primeiros. Tá vendo. É. Imagina se ele ia começar a ouvir, então. Por enquanto ele só tá nos banners, só tá, né? Vendo, né? Por isso, os que eu mais curti até agora foram programa de auditório, filmes que não indicamos pra ninguém, cerveja pra quem gosta de tomar 1 e 2, que a galera mandou muito bem. O de mensagem subliminar ficou devendo. Como assim, cara? Ele diz aí, ó. O Zé estragou tudo. De cara mandando a porra da mensagem subliminar que a gente conhecia pra puta que pariu. Eu não lembro, cara. O Zé veio pelo jeito pra trollar o episódio, então, né? Ah, é por isso que é uma bosta, né? Surgiram um tema, histórias de república. Bom, eu nunca morei em república, então não tem como contribuir muito. Uhum. Não sei quais de vocês já morou em república, mas é um tema que tem assunto, hein? Bom, eu não morei, o Zé morou, né, cara? Ele faz sozinho. Na verdade, cara, seria uma boa mesmo. Aliás, Lucas, irmão do Zé, já está convidado para participar desse episódio, então, porque ele deve ter várias histórias de república, né? Aí vem ele, vem o Zé, imagina a desgraça que vai virar, né? Imagina. Você, né? Não tem noção, né? Meu Deus, ouvinte, se você quer ouvir um episódio sobre histórias de república com o Zé e o seu irmão Lucas, mande uma cartinha para o CEP. Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. É isso aí. O CEP é 22.470. É, vale com o dengue. Valeu, Lucas. Fica ligadinho no Tosco Chanchada. Temos que agradecer também a João Riquelme, que mandou um e-mail pra nós aqui. Isso aí, ele que é filho da Larissa Riquelme. É, ele disse que tem, né? Um certo parentesco aí, né? O apelido dele nasceu porque ele bateu punheta em 3D para Larissa Riquelme. Você acha, cara? Que bosta, né, cara? Nossa, que demência, cara. Que cena, o cara cagando pelado, aquela revista da Larissa Riquelme, batendo punheta com óculos na cara. Cara, que assustador isso, bicho. É aquela cena, tipo, o que, que é isso, né, cara? Aí você pega e abre a porta sem querer, você olha assim, tá lá o cara com aquele óculos 3D, cagando pra pelado. Pra ver o pinto maior, né? Que merda, cara. Nossa. Ah, alemão, e tem um detalhe aí também, ele deixa um recado pro seu Nonô aí e tal. Seu Nonô, o senhor tem algo a dizer a João Riquelme? Não. Caralho. Quero que ele morra. É isso que eu tenho a dizer. Filha da puta aí. E tudo bem com o senhor, seu Nono? É, isso não interessa pra você, né? Ah, é? Da minha vida eu cuido eu aí. Você cuida, lustra o seu pau aí enquanto eu cuido do meu aqui. Então tá, né? E aí ficamos assim. Você não pergunta nada e não me aborreça. Então vai pra lá, velho chato. Filha da puta do inferno. Pessoal, valeu pelos e-mails aí. Toda a galera que mandou e-mails. Alguns aí elogiando, outros dando críticas positivas e tal. Muito obrigado mesmo. Feedback de vocês. Estou muito feliz com os nossos ouvintes, viu, alemão? Também. Tô fazendo coraçãozinho S2 aqui pra eles. Ui! Porque a galera realmente tá divulgando o Tosco Chanchado, o pessoal tá retweetando a doidada aí os links dos podcasts lançados pelo Tosco Chanchada. Eu vejo muita indicação, pessoas, estou ouvindo aqui e tal, por indicação do fulano de tal, pelo ciclano e tal. Muito legal mesmo, cara. Isso aí, tá muito bom. Aliás, todo mês a gente percebe uma evolução no número de downloads. É, tá? Desde quando começou a melhorar, né? É verdade. A gente nunca teve uma queda no número de downloads. É, isso é bacana. Todo mês a gente percebe um aumento e a gente deve isso a todos vocês, ouvintes do Tosco Chanchada. Isso, nós te amamos. É isso aí, Tosco Army, tá? É isso aí. No mais, nada mais, siga-nos no Twitter. Uma renca. Tem também Facebook. Opa, entra lá e curte o Tosco Chanchada. Curte o Tosco. Que bosta. Comunidade no Orkut. Eu ouço Tosco Chanchada. Já entrou o membro 171 na comunidade, perna. Ah, é? E quem é? O membro estelionatário número 171 do Tosco Chanchada é o Euler, com 3E, cara. Nossa, isso aqui é da ênfase, isso, né, cara? Ele que na foto tá como moicano muito do gay, mas tudo bem. E penso, né? Não, tá moicano penso. Torto. Galera, curtam aí o episódio, mandem seu feedback pra nós, que nós responderemos com todo carinho e dedicamento. Opa, se a gente não responder, a gente lê, pelo menos. É, mais alguma coisa? Não, pra mim tá bom, cara. Então vamos que vamos, porque... A hora é essa! Vai lá, bateria! Até mais, galera! Fui! Vocês sabem a diferença entre ciborgues, androides e robôs? Porque a impressão que dá, assim, no popular é que quando se fala um dos três, tá querendo dizer a mesma coisa, né? Isso não existe! Fadas, bruxas, ondinas, salamandras, mandem todas para mim! Ciborgues, robôs, não existe, tudo a mesma coisa, mandem para robô, mim! Robô, bozó, né? A menos de 50 metros de distância, eu quero ver entortar meu dedo com o poder psíquico. Entorta meu dedo. Isso não existe, não é provado cientificamente. Portanto, é tudo a mesma merda. É tudo feito de lata, não existe. O homem de lata de mágico de Oz não existe. Como não, cara? Caralho, velho. Anderson, você acredita em homem de lata? Homens de lata e Shu, Bozó, não existe. Mande todos para mim. Mande todos para mim. 50 mil dólares. Tiraram o dedo no cu do Hendrix. Então ainda cutucando, né? Quase rasgando. Caralho. Vamos partir pra diferença do que seria robô. Vamos tentar definir essa porra, então. O que seria o ciborgue? Cara, o ciborgue é um organismo cibernético, né? Um organismo que tem partes mecânicas, né? E partes orgânicas, vamos dizer assim. Então, tipo, meu tio, por exemplo, que perdeu uma perna lá no acidente de carro e colocaram uma prótese de metal lá. Ele é um ciborgue. Pode ser. Porque ele tem uma parte mecânica e uma parte orgânica, né? Tem o homem de 6 milhões de dólares, que é mais ou menos essa história. Do começa seriado, assim, do seriado dos anos 70. Ele sofre um acidente. O Robocop também. Então seria uma humano e uma. Humanoide. O que seria um humanoide? Humanoide é qualquer coisa com feições humanas. É. Um braço, duas pernas, um tórax e uma cabeça. O primeiro projeto documentado de um autônomo humanoide foi feito por Leonardo da Vinci por volta de 1400. Esse cara, puta que pariu. 1495. Caralho! O Da Vinci tentou fazer um robô, cara. Ele tentou fazer, ele pegou tipo uma armadura medieval, colocou lá uns. Um cavaleiro mecânico. Colocou uns. Olha aí, é foda, né? É outro nada. Então, aí que o Vinícius falou de humanoide, aí que vem o Android. O Android é um robô com feições humanas. Isso. A gente usa Android, porque vem do grego, né? Andro quer dizer homem, né? Só que, por exemplo, eles usam também se o robô tem feições femininas. Mas existe, na ciência, o termo pra robô com feição feminina, que é ginoide. Ginoide? Ginoide. Verdade? Daí vem ginecologista, que é quem trata de mulher. Então tem o Android, e o andrógeno. Robô... ginoide, velho. Seria o que? Seria o que? Exato. Mas aí, você entender a formação da palavra. O que é o andrógino? É o que tem, é que parece homem e mulher. Olha, então aí, são zemos. Então são zemos. Os zemos são andrógenos. Mas então tem ginoide e tem androide. Só que, por exemplo, se o robô tem feições femininas, eles chamam tudo genericamente de androide. Ou mas robô-a. Tem um termo pra... Roboa. Roubar. É rouba, né? É a raba. Merda. Tem o robô e a raba, né, cara? Ele tem um peixe roubá-lo. Oh, vou fazer um bagulho sério. Porra. Só você que tá brincando aqui. Porra. Não, porque o robô em si, ele só é um dispositivo que é pré-programado pra determinadas funções. É você... igual naquelas feiras de mecatrônica, né? Então, vários robôs e tal, você vê um palito com não sei o que. Não, é um negócio que, tipo, abre lata de tomate, essas coisas de macho tomate, assim, o que é um robô. Se ele é pré-programado, se ele tem essa capacidade aí. Aquela então, máquina do Dr. Brown lá pra dar comida pro Einstein lá, que abria... É um robô aqui. É um robô, é, exatamente. É. Exatamente. Ah, outro dia, falando em lata de massa de tomate, eu tava no mercado, aí a menininha, robô. A polícia veio e me pegou, cara. Não, buzina, não, né? Não, por favor. Buzina. Por favor, cara. Buzina. Abelardo Barbosa. Tem piedade de leite, não, cara. Buzina, não. Quem que é esse que tá aqui hoje? Esse é cabaça. É o primo do Noronha que tá aqui de novo hoje? É o primo robô dele. O Bender. É o seu robô, né, cara? É o primo do seu Bender, o seu robô. É o seu robô. Que é o que o Hendrix é, seu robô? Cabaça. Cara. Ai, que merda. Seu robô muito escroto, cara. Ai. Tem aquele filme, né? Seu robô, né, cara? Seu robô. É continuação do, né? Do... Aliás, sim, é o eu robô, seu robô e depois vai vir o quê? O nosso seu robô? Não. O eu robô, não é o robô, lembro, né, cara? Eu me lembro que fizeram a sacanagem que tiraram a cabeça do Will Smith, botaram do Maluf, botou eu roubo. Não, mas o... Não, peraí, Vinícius. O Android... Rouba mais faz. É. I have even had dreams. O Android é um tipo de robô, então, né? Porque ele também é um organismo. Ele é um robô, mas ele tem feições humanas. Então o Android é um tipo de robô. E o Cyborg não. Cyborg seria uma... Cyborg é uma pessoa. É uma pessoa. Também. Não. Cyborg não é uma pessoa. É um híbrido Cyborg... de orgânico e cibernético. Isso. Exato. Um cara que colocou pino na perna, que trava a porta de banco, ele é um Cyborg? Ah, mas não é eletrônico. Não. Acho que não, meu. Não pode ser assim. Eu acho que objetos... Se não apaga o dentário, também vai contar. Tá, é, tem. É, tá. Obturação, né, cara? Caralho, são todos ciborgues. Óculos, né? O cara põe óculos e vira um ciborgue. Próteses, órteses. É, cara, não. Ninguém é ciborgue. Aquele pessoal que vai entrar na cadeia e coloca o celular no cu, assim, também eu já vi. É. Já viraria um ciborgue. É verdade, cara. Aí, cara. Se for basear por isso, né? Pensou, cara. Pô, eu acho que a necessidade de criar um robô, um android, sei lá, controlar. Brincar de Deus, vamos dizer assim. É aquela, né? Dizem que eles são feitos pra fazer o que o homem não pode fazer. Tipo, trabalhar em mina que causa muita doença, ou fazer algum serviço perigoso, essas coisas aí. Ele é quase como um burro de carga, né, cara? Ah, isso nos dias de hoje, assim. Mas naquela época nem se falava muito. Ah, no futuro vai ser burro de carga, garoto de programa. Não, eu acho que tende aí pra putaria mesmo. Eu acho que traveco na BR, né? Eu acho que imagino Android. Um cyber traveco, né? Ué, mas não tem. Rialdol.com. É verdade. Não, mas peraí, naquele filme lá, o AI lá, o Jude Law faz um robô gigolô, pô. Não faz? Os robôs putos. É verdade. Aí, então. Cara, aí, ó. Mas eu acho que a tendência, robô assim, o homem criou mesmo. Teve essa ideia, cara, pra putaria mesmo. Ah, porque robô no. No primeiro. Robô cambista, velho. No primeiro filme... Cambista. Foi no robô carioca lá, tem um frango, palitinho na boca. Aí, tá no esquema aí, velho. Tá no esquema. Com o bigodinho, assim, né? Porque naquele filme Metrópolis, o cara parece que faz aquele robô inspirado nas feições de uma mulher, né? Isso, da Maria. Isso, exatamente. Então, faz sentido. Ah, eu acredito, cara. Eu acho assim, tudo bem, pensou na modernidade, lá em melhorar o trabalho, fazer coisas que o homem não poderia fazer, mas acho que no fundo o cara falou assim, meu, eu vou ganhar uma grana foda com esse bando de punheteiro que tem por aí, vou montar uma mulher lá que o cara pode programar e ela faz o que quiser e tal, o que ele quiser. Uma mulher e tal. Nota mil, né? É. Olha isso, mulher nota mil. Outra coisa, né? Poupa o ser humano de fazer os trabalhos repetitivos que ninguém quer fazer, né? Né? Uma punhetinha, por exemplo, o cara em vez de... Não dá dor de cabeça. Não dá alé. Caralho, dor de cabeça. Tu bate o quê? 20 por dia, porra? Não pede pensão. E a hora que encher o saco, cara, você aperta o multi no controle, já era. Aí. Cara, essa sim seria a maior invenção da humanidade, cara. Sua mulher tá dormindo, né, perna? Pô, mas tem também, eles estão fazendo de guerra, né, cara? A maioria dessas inovações tecnológicas vem da área militar, né, cara? E depois sim, claro. Repassa pra área civil. Pô, eu vi um lá, tem que desarmar bomba, essas coisas, mas eu vi um, cara, que é duas esteirinhas e uma arma. O bagulho tem uma câmera lá e a câmera mira no cara e começa a metralhar. Homem de Ferro 2 aparece. Ué, né? Homem de Ferro também tem, mas aqueles aviões controlados à distância, por exemplo. Você controla a milhares de quilômetros de distância, míssil, metralhador, a menos de 50 metros de distância, assim, você não controla. Mas assim... Que porra, cara! Controla com o poder do psíquico. $50 mil. Respeita por isso. Mas eu acho que o dia que as guerras, assim, substituírem os seres humanos no front e colocarem robôs, vai virar um grande videogame, cara. Como vai ser a guerra se você não matar ninguém, cara? Não, cara, mas pera, porra. Não, assim, tudo bem. Eu entendo que você pode ter determinados robôs pra uso bélico, pra uso, por exemplo, numa montadora de automóveis que vai colocar a porta do carro e tal. Mas eles não precisam ter forma humana. Veio a ideia de fazer robôs, de fazer androides, na verdade. São robôs com forma humana. Essa é a fixação do que pensar. É o Pinóquio, cara. Não, é verdade. Começou pelo Pinóquio. Pinóquio. Eu quero ser um menino. O Pinóquio é um golem, né, cara? ele é mágico, não é? Então, golem nada mais é que um robô. Que mágico, o Pinóquio mágico, não é? Ou ele é vivo, aquela porra? Não, sei lá, cara. Eu acho que é mágico, mano. É mágico. Não, é. É mágico, mano. Veio a fada e deu vida pra ele. Então, só que ele não pode mentir. É um golem. Ele é um robô animado por mágica, cara. Porque o mestre Você percebeu que o Perna também era um Pinóquio, só que é raro, né? No nariz. Filho da puta. Cresceu o nariz. Ele é o Pinóquio. Esse rapaz mentiu. Eu tenho um pau pequeno, Thor. Toda vez que o Pé dá um risado, o bagulho cresce. Já tá dando volta no globo, né? Então, eu acho que muita coisa disso aí, Zé, é pro robô poder usar as coisas que já estão prontas, né, pra gente. Tipo, o robô dirigir um carro. É. O robô abrir uma maçaneta, uma fechadura. Faz sentido. Vintage. Porque senão a gente vai ter que reinventar tudo. É, porque você falou, por exemplo, robôs em mina, por exemplo. É. Há um monte de equipamentos que são pros seres humanos. E o robô precisaria levar mochila e coisa, não sei o quê. Se tiver a forma humana, você não precisa adaptar os outros equipamentos, né? Agora, se você levar um japonês, ele vai levar aquele robô que é um cachorrinho. Faz uns negócios inúteis, né, cara? Cara, japonês é um povo, assim, solitário pra caralho, né, bicho? É forever alone, viu, cara? Devia ser tão... É verdade. Cara, um japonês casou com um robô aí? É verdade. Um robô? Não teve? Não teve coisa pior? Não teve um japonês que casou com um travesseiro que tinha um desenho da personagem lá do anime? Como é que é, cara? Como é que é? Explica direito isso aí. Como é que é? Teve um cara que a mulher dele morreu, aí ele comprou um travesseiro, que no travesseiro tinha a estampa de um personagem do anime aí, de uma garota, e ele se casou com um travesseiro. Crap. Que porra, mas, cara. Mas olha pelo lado bom, esse cara vai poder morder a fronha e não vai ser viado. Olha que bom. Ó, tá crescendo o bagulho ali. Ai, caralho. pelo menos assim, dentro de tudo aquilo que eu pesquisei, eu acho que não tem nada antes, pelo menos no cinema, não tem nada antes do Metrópolis mesmo, né? Que talvez seja o primeiro filme que tenha trazido a figura do robô, né? Do android. De acordo com a definição, um ginoide, né? Porque, na verdade, o robô é baseado numa personagem feminina, Maria. Sim, sim, sim. E ele vai ser o robô que, de certo modo, vai ser responsável por guiar a população contra a burguesia, digamos, exatamente, que controla... A história é muito sensacional. É uma maluquice esse filme, né, clássico, cara? Clássico. Mas ele é daqueles... ele é robô mesmo? Robô. E ele tem sentimento, assim? Ou ele tem aquelas leis de Asimov, aquelas porcarias? Não, não, não. Não parece que... Não. Ele tem a personalidade dele baseada na personalidade da operária, da Maria. Ah, tá. Então ele sente também. É, mais ou menos igual o Murphy do Robocop, sei, assim, sei. Sabe? Só que ele é feito... Na verdade, não ele tem a junção. É. Ele fica frio. Fica frio. Isso. Né, mas ele que vai... E o lance visionário do cara, né, meu? Porque o filme é do quê? De 1927, né? Do Fritz Lang. Meu, agora saiu uma versão remasterizada lá. Sensacional. Os caras acharam 50 minutos de filme perdido numa biblioteca na Argentina, cara. O quê? 50 minutos de negativos do Metrópolis, ano retrasado, se eu não me engano, na Argentina, numa biblioteca. Encontraram isso do nada, mandaram... Ah, Argentina, filha da puta, que roubou isso. Filho de porco do caralho. É claro que levaram o negócio de volta pra Alemanha e eles fizeram uma versão remasterizada com essas cenas extras. Que assim, foi essa, né? Que uma eu assisti. Uma espécie de director's cut, assim. E no final dos anos 90 fizeram também uma animação. Acho que um anime do Metrópolis. Esse ginoide que aparece no filme Metrópolis, vocês conseguem ver alguma semelhança com aquele com Arthur? Que Arthur? Você é 3PO. É. Não, eu tenho quase certeza. Arthur do tio, né? É, não, pra quem não sabe... Isso, explica essa história porque vai ficar meio mal contado. Um conhecido nosso, muito fã de Star Wars, então você vê que ele é um cara que manja, legal, né? Manja um cara muito, legal. Né? Geralmente os fãs de Star Wars são legais. E... Eu falo isso porque eu gosto do Star Trek. Macho que é macho, gosto do Star Trek, filho. Ah, olha aí. É tudo viado. Não, okay, ó, o tamanho da orelha do cara. Olha aí. É que ele gosta de um jegue, né, cara? Eu gosto de Emma Star. Emma Star é tudo cabaço. E aí esse cara comprou um DVD pirata, porque ele não aguentou esperar a versão oficial e tal. E não sei quem foi o cabaço que fez as legendas, que na hora de traduzir o R2, que seria R2. R2. Apareceu escrito Arthur. Que isso, cara. Ei, mas Arthur, isso não aconteceu. Arthur. Então, mas esse Hendrix, é a lata de lixo lá. O C3PO que tem uma forma humana, ah, né? Ah, sim. E de fato, mas o C3PO, eu tenho certeza que ele é baseado nas formas da Maria lá do Metrópolis. Então, como nós assistimos... É meio bichinho, não é, cara? É isso que eu ia falar. Ele é menino ou menina? Ele é andrógeno, né, cara? Ele é andrógeno, cara. É. Andrógeno-noide. É, andrógenoide, né? Minha mãe... Acabamos de criar um termo aqui. Então, é porque é o seguinte, os tempos são modernos. Sim. Então, não podemos ter preconceitos contra os ciborgues homossexuais também. Eles processam. Dá processo também. Mas esse negócio do R2 também foi pra dublagem. Na dublagem também falava Arthur. Verdade? Ô, louco. Verdade. Na dublagem antiga, da primeira onda mesmo, foi pro cinema. Que não é a que tá agora, que corrigiram. Até fizeram a redublagem até. Mas o negócio do R2, o C3PO falava R2. Ele não falava R2. Nossa, cara, o dublador quase não bebeu nada, não, né? Mas peraí, eu assisti, o cara fala, ei, Arthur. O outro fala, e aí, Jaime? Jaime? Que porra é? Como assim, achei, cara? Achei que os caras eram parça ali. Vocês têm certeza que vocês estavam assistindo Star Wars, cara? Ah, não, era o comercial do Tang. Não, assim, cara. Buzina do Chacrinha novamente. Ah, não, por favor, não. Abelardo Barbosa está com o Buzina do Chacrinha. Que maluco nessa porra. O negócio é comer cu e bucheta. I have even had dreams. Cara, depois disso, eu acredito que foi o quê? O dia em que a Terra parou, que teve um... O Keanu Reeves. Um robô. O Keanu Reeves. Né? Keanu Reeves. Não, teve, assim, o original, na verdade, isso, né? Isso, o Atu. Só que no filme... Você vê que é um cara magrelo, né, meu? Com uma roupa prateada. Tipo papel assim, alumínio. Aquela pistolinha dele, isso é uma flor. Aí os caras mandam bala nele, né, meu? Tipo, é o que tem, né, cara? Dava pra você ver, assim, que a articulação, por exemplo, da perna dele lá, o joelho, assim, você percebia que era um pano mesmo, assim, né? Pois é um papel alumínio. bota um papel alumínio no cara e reveste, pronto, é. Oh, mas é só uma coisa, no naquele 500 mil léguas submarinas lá, não tem nenhum robô, cara? 500 mil? Não, é 20 mil. Foi só até metade do negócio ali. Caralho, meu irmão. É água pra cacete. Não era nem o Nautilus mais, né, cara? Não, mas não... Fórmula 1, né? 2000 léguas submarina é a Lula, Super Lula, né? Não sei, eu não tem nenhum robô naquele navio ultramoderno do cara lá, meu? Eu não lembro, nem cara. Nem nesse, eu nem no Moby Dick, nem... Moby Dick. O Velho e o Mar. Moby Dick. É, aquele seriado Perdidos no Espaço. Opa! Que tinha aquele robozinho também. De que época que é isso aí, Rodrigo? Ah, era da época que meu pai era criança, cara. Primeiro Perdidos no Espaço é anos 60, não é? Então, é. Mas só veio, sim, só veio pro mas Brasil. Porque nos anos 50, deu meio que um boom, assim, dessa coisa de robôs, de androides, ciborgues, justamente por causa daquela corrida armamentística de Guerra Fria. Sim. E aí, meu, e foi no mundo todo, porque não foi nessa época que começaram a surgir no Japão lá aqueles heróis robóticos? Sim, assim? sim. Ah, é o... Como é que é o nome do... National Kido? Não, o National Kido ele se transformava, né, num negócio. Jirai. Ah, um, o robô é o... Não, tinha um que era... Tinha o Astro Boy. Não, tinha antes. É, antes. Aqueles um que eles moravam no vulcão e se transformavam em foguetes. Nossa. Não é... Antes do Spectroman, antes do Ultraman, do Ultra Seven. Ah, era os Rocket Boys. Os Rocket Boys. Os Rocketmans. Não, tem daí que vem a música do Elton John, não é, cara? Não, mas o que eu lembro de herói japonês é mais novo. Começou no Jaspion lá. É, pô. Anos 50, cara. Anos 50 o Japão tinha porra nenhuma. Não. É, então, era mais... Eu acho que aí eles começaram a falar bastante também de alienígenas. A corrida pra poder alcançar a Lua, né? Exato. Então, pra época, era óbvio que uma vez conseguido alcançar a Lua, logo viria Marte, Saturno. E o pessoal pensava que logo ocorreria uma mega exploração do Sistema Solar, que iriam descobrir espécies novas e tal. Então, veio todo esse hypezinho de alienígena. Aí misturou tudo. Se eu não me engano, eu vi um dia desse umas ilustrações, como seria a vida em outros planetas. Existe o Saturno, Marte. O cara ilustrava como seria o povo de lá, sabe? Vi as ilustrações dessas, como seria quando o homem chegasse lá. Então, nessa época, existia essa tara. Porque se achava, né, que uma vez alcançada a Lua, ia ser um passo pra chegar em Marte. Olha aí. Até hoje, né, a gente não mandou seres humanos pra lá. Sempre teve aquela história de a gente encontrar a vida não ser orgânica, né, cara? Ser robô, inteligência artificial, alguma merda dessa aí, cara. Sempre teve essa viagem também. É, os Autobots, né, cara? Ah, então, eu acredito que... Teve um amigo meu que falou que a primeira inteligência artificial seria o monstro de Frankenstein. É um golem, mano. Porque não, mas não é mágico, né? É verdade, não é mágico, né, mano? É eletricidade, né? Que, é verdade. É, então, que dá vida a ele. Só que eu acho abordado nos filmes, seria o HAL do 2001, Odisseia no Espaço, que é a primeira inteligência artificial mesmo, assim, que controla tudo. É, assim, de fato. De sim. Pata, né? Surgiu aquele boato que o Stanley Kubrick teria feito cenários e aí da Lua teria sido uma grande fachada, né? Uma grande mentira, quer dizer. É, foi na década de 50 também que o Isaac Asimov escreveu aquela que viria a ser talvez a grande literatura sobre robô, né? Tudo isso por medo da Skynet, né, meu? É verdade. Aposto que alguém voltou no tempo e caguetou pra ele, ó, faz essa porra aí, senão os robôs, ó, tá ligado. É verdade. E mais ou menos assim, aquela noção que se tem de robô hoje tá muito baseada na maneira como o Asimov lá nos anos 50 concebeu a coisa, né? Tanto verdade. Que as leis, né, da robótica que ele bolou as lá três faz leis. Sentido, né, cara? Fazem. Você poderia citá-las então, né, Perna? Claro. A primeira lei é a seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. É igual que o menininho fala pro Exterminador do Futuro, ó, você não vai matar ninguém. Então ele só tira na... Ué, quando o Robocop é reprogramado no 2, ele é reprogramado e ele fica mó chumbregão. Não, mas o Robocop primeiro que ele é um ciborgue e ele não segue as leis da robótica. Ele segue diretrizes que foram concebidas pra pela ele. OCP, Pela OCP. Que é servir a população. 2, proteger os inocentes. Cumprir a lei. E a quarta diretriz, que era aquela que era... Tava sempre deu conflito. É, não, era a classifica secreta, né? Secreta, a confidencial, né? Que era a seguinte: ele não podia atacar os membros da OCP. Mas né? No 2, ele é reprogramado porque o pessoal acha que ele é muito violento e não traz nenhuma mensagem pras crianças e tal. Aí o povo vai sugerindo: ah, Robocop, agora você vai falar de restart. É. Agora, aí você... sai uma arma da coxa dele e uma flor do cu, né, cara? Toma... Fala das outras leis aí, velho. Vamos comentar essa lei. A segunda lei da robótica é a seguinte: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso em que tais ordens contrariem a primeira lei. Traduzindo, um ser humano não pode ordenar um robô a matar um outro ser humano, né? Nem a se ou matar, ferir. Né? É, nem a se matar. Exatamente. E na terceira, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Ou seja, se você for bater nele, ele não pode reagir. É. Ele pode até talvez te segurar. Aí eles pegam, vão pra uma ilha, igual no Animatrix, que as máquinas se revoltam, vão pra uma ilha, vira a maior economia do mundo, aí o ser humano se fode. Se fode, é verdade. Cara. É verdade, é verdade. Oh, mas onde tá escrito que um robô não pode pedir pra um humano matar o outro? Como é? Você fala um robô... Se ele pedir pra um robô convencer... Se ele pedir pra um ser humano matar o outro, ele tá atentando contra a vida de um ser humano. Peraí, o cara, o robô chega... Peraí, como é isso? Como é que isso ia funcionar? O cara... Vem cá. Olha, mata aquele cara ali, vai ali. É isso? Ah, o Bender, rapaz. É. O Bender é o maior exemplo de robô que existe. Roubou, né? Roubou, né? Aliás, eu não sei porque eu olho pro Bender e eu lembro do ser humano, cara. Não lembro de um robô. Não, ele é o mais será, né? Porque é foda, cara. O Bender é o cara. Need info. They don't get hungry, they don't sleep. I did not murder him! I have even had dreams. Agora uma sacanagem também que faz, eu já tava falando do Asimov aí, você viu que nenhum filme que fizeram baseado nas obras do Asimov prestou, né? Ah, controvérsia. Assim, quer dizer, eu não li os livros do Asimov, mas eu gosto, por exemplo, assim, não sei, daquele O Homem Bicentenário, eu acho um filme legal. Cara, mas é um filme agora, mais família, é um agora, filme agora família, chegou, é diferente. Chegou onde eu queria, cara. Ó, tem o Tourinho que não gosta do Nicolas Cage. Tem o não sei quem que não gosta do Keanu Reeves. Cara, eu odeio aquele tal de Robin Williams, cara. Eu também, cara. Eu assisti aquele filme, cara, com vontade de pegar e de chutar tudo na minha frente, cara. Aquele... Então o filme que é, então, pô. Você viu? Meu, cara, não, mas de raiva, cara. Eu odeio tudo que o Robin Williams faz também, cara. Ele, pra mim, tem o toque de merda, cara. É verdade, exatamente. Aquele da goma, cara, de mascar lá, pô, vai se fuder, Jumanji. Mas vai tomar no cu, cara. Foi porque uma professora me obrigou a ver aquele filme lá. Poetas? Não, o que ele faz, ele leva os caras pra uma clínica, tem que nadar no macarrão lá, não sei qual é o bagulho. É o Pat Adams? Pat Adams, cara. Bosta, velho. Ele leva, cara, o pessoal pra uma clínica pra nadar em macarrão. Eu também, eu tenho nojo dele. Não, e ainda pega e vem tirar nós que é brasileiro, entendeu? Ah, mas não, mas ele fez certo. Então eu vi ele, cara. Robbie Williams, se você estiver ouvindo Tosco Chanchada, a família Tosco Chanchada vai te pegar, filho. Olha aí, cara. Palavras de Hendrix e Street Fighter, né, cara? Ó, mas... Não, gente, peraí, eu sei que o cara é um merda. Eu tô nem aí pra ele. Eu quero mais é que ele se foda. Só que, meu, aí você pega isso. Robbie Williams, você tá ouvindo isso aí, né, cara? Se prepara. Sua vida a partir de hoje... I wanna kick your ass. O Robbie Williams, se quiser, que enfia o microfone no cu. Eu tô um pouco meio se fudendo pra ele. A questão é a seguinte, o filme, de repente, ficou ruim porque é o Robbie Williams lá, mas assim, eu tô dizendo assim, a discussão que é feita no filme é sensacional, cara. Podia até ser um filme legal, mas só que algumas coisas assim se perdem. Começa com um negócio legal, de repente tá o robô e a dona lá na cama e o robô peida. Nossa, peidei. Que legal, peidei. Porra, vai... Na verdade, tem um defeito lá no cu dele. Ah, mas isso aí o Robocop também tem. Não sai um negócio que parece aquelas papinhas de criança? É, ele come lá a papinha lá, né? É, mas ele não é robô, ele né, ele é ciborgue. Cara? É ciborgue. Ah, verdade. Então, mas se eu não me engano, acho que o Bicentenário, assim, ele já dá uma pegada no emocionalismo e tal. E no humor, né? De fazer, assim... E no humor, tudo bem, mas não sei até que ponto isso tá na obra do Asimov. Talvez nenhuma, por isso mesmo. Por isso que é tão avacalhado. Essa história... Tanto o Homem Bicentenário como o Eu Robô são todas modificadas. A questão, o Eu Robô, na verdade, é uma coletânea de vários livros com vários contos. Uhum. E o que é que eles fizeram? Pegaram características de vários contos, uniram e fizeram o Eu Robô. Pô, mas do Eu Robô eu acho da hora. Eu acho foda não, pra caralho. Os efeitos, não, os efeitos. Porque o Eu Robô é quase um filme de zumbi com robô, cara. É. Oh. Então eu acho muito louco, velho. É verdade. Não, os efeitos eu acho bem legal. Só que pra mim não é um filme que você fala filme. Foda, que filme bom. Filme mesmo, os efeitos. Porque você conhece as obras, né, Rodrigo? Por isso que você, uhum, você tem uma crítica a respeito. Aliás, recomendo pra todo mundo. Muito bom mesmo. No cinema, que a galera começou a investir muito em filmes com robôs, androides, etc, mas querendo colocar... Emoções... É, começou assim, querer forçar... Muitas emoções. É, começava assim, querer transformar uma máquina, assim, com sentimentos e tal. Você pode ver, assim, no Inteligência Artificial. É demais isso. Quem fez isso foi o Kubrick, né, cara? Ah, até um certo ponto. Até um certo ponto. Lembro, é, né, por isso que eu não sou muito fã do Inteligência Artificial. Pra mim, eu não acho nenhum filme tão bom. Não, são duas histórias ali, completamente diferentes. Dois roteiros, exato, que não tem nada a ver. Pois é, assim, eu acho que, beleza, era um projeto do Kubrick com o Spielberg, né? Só que, infelizmente, o Kubrick faleceu antes de concluir o projeto e o Spielberg... É peso na consciência, filho. Não, é. O Spielberg conta que o Kubrick mandou o Spielberg instalar um fax do lado da cama. Porque se o Kubrick tivesse alguma ideia, ele queria discutir aquela ideia na hora. Nossa. Podia ser 3, 4 horas da manhã. Caralho. Ele era assim, cara. Ele era assim. Não, o Kubrick era muito metódico mesmo. Extremamente. Era um robô, né, cara? É. Tá explicado, então, né? Você fala assim, robô ter sentimento. O HAL 9000, lá do 2001, etc, do espaço, de certo modo, ele tem, cara. Ele não tem a princípio. Ele começa a desenvolver, no caso, o medo, né, de ser desligado e tal. Ele começa a inteligência artificial começa a gerar esses sentimentos. Esses sentimentos não são programados, são consequências da inteligência artificial dele. Ah, no é o robô também, né? O robô principal lá, ele vai... Não, mas o robô principal, ele é ensinado. Tem outro também, a Super Vic, que ajudava o... Cara, a Super Vic... que era considerada uma menina mesmo, com vaidade, essas coisas. Não, e ela era, assim, o robô mais carrancudo que já teve, né, cara? Se tiver no chip mas bater, ela tem, mano. Se tiver no chip que é pra emular piedade, né? É tudo emulação. Aí, cara. Eu então, não mas sou aí programada isso... para isso. Então, mas ela não é, ela tinha essa programação. O robô lá do Eu Robô, ele não é emulado pra isso. Ele aprendeu, ele foi aprendendo a desenvolver isso aí, né? É, assim, uma coisa são os programados e os que desenvolvem a inteligência artificial, né? Que eles vão aprendendo, assim, com padrões e tal, eles vão aprendendo com certos comportamentos, No né? caso do HAL, do 2001 Odisseia no Espaço, ele é um computador desenvolvido para ter 0% de erro. É. Só que, no desenvolvimento da viagem, acontece um erro, um pequeno erro, e o pessoal coloca em dúvida a capacidade dele, e aí que ele começa a desenvolver esse medo, né, de ser desligado e tal. Aí chega uma hora que o pessoal vai colocar no módulo manual, ele fala, por favor, não me desligue. É. HAL, cante uma música. Daisy... Fala pra mim. Ai, ai, ai, ai. Não me desligue. Para que deixa eu viver comigo, mais um pouquinho. Baby, não me desligue. Deixa eu viver mais um pouquinho. É verdade. Vocês são os fanfarrão, velho. Hoje o pessoal tá animado. Puta que pariu. Kubrick concebeu lá o HAL 9000 pro 2001, né? E começou, né? E teve uma ideia depois pro AI, pra fazer o Inteligência Artificial, que acabou sendo um projeto que foi guiado pelo Spielberg com a morte do Kubrick. E eu tenho quase certeza, que acho que foi o Rodrigo que falou, que são dois filmes ali. Eu tô sacando. É, porque ele tem uma primeira pegada no filme que é muito foda. E querendo ou não, de certo modo, é uma versão moderna do Pinóquio, como isso já foi falado na época. Se o filme tivesse terminado na hora que o menino encontra a tal da fada azul, eu ia achar um filme sensacional, não, cara. Pra mim, o filme tinha que acabar a hora que cai a roda gigante em cima do helicóptero que vai levar ele. Ali o filme ia ficar foda, cara. Vocês já estão falando. e uma coisa curiosa, que eu assisti esse filme no dia das Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro. E no filme aparece as Torres Gêmeas congeladas, né? Aí no cinema todo mundo... Aí, ó, que filme mentiroso. Nossa, cara. Não, que isso. Nossa. O quê? Não, mas você percebe que numa primeira parte do filme, essa discussão que a gente já fez com o Pinóquio aqui, essa questão, é interessante, só que depois você vê que é o Spielberg tentando fazer o povo chorar igual ele fez com o ET, né? Aquela hora que os alienígenas, um rela no outro e vira aquela putaria lá, o final do Avatar. Pronto, ali foi o momento, a gota d'água, assim, porque, beleza, como você falou, o filme começa com uma pegada, é que nem o Up, né, cara? O Up começa de um jeito bem pesado e depois se torna um clichê horroroso. O AI começa exatamente assim, o começo é bom, mas depois termina com a Terra congelada e alienígenas fazendo desejo de um robô. Alienígenas tipo... super inteligentes que são capazes de, a partir de um fio de cabelo, clonar um ser humano, mas esse ser humano só dura um dia. Qual que é a lógica disso? Que merda, ele dura um dia, então se ele clona, ele clona um esperma, né, meu? Então não dá pra entender. Pô, eu não sei se eu Exactly. mundo está en el juego. Su apodo es el picador de humo. Comió pimienta y ahora se siente en el culo. Si su respuesta fue positiva, compre ahora. Un cuento para las hemorroides. Anillo del fuego. Yo sentí que sus llamas me abrazaban, poniendo en su ardor y me devoraban. Dejaron los dos, fuego de amor, fuego de amor. Ahora disponible en toda la América Latina, México, España. Percebeu que a gente começou a falar aqui, na maioria dos casos, a história ou ela é tensa, ou ela é pesada, ou é sangue nos olhos, né? Mas só que o robô também é uma coisa que encanta, por exemplo, criança. Criança gosta de robô, pô. É um nicho também, o mercado infantil, infanto-juvenil também acaba trazendo robôs que viraram famosos, né, cara? E você achando que japonês só faz coisa de inútil, eles estão pensando no dinheiro que vão fazer com aqueles cachorros. Então, mas geralmente nos filmes os robôs são os amigos das crianças solitárias, né, cara? Sim, pra preencher uma lacuna ali, na verdade. Pra você... Uhum. Nos anos 80, tinha um programa chamado Bozo. E aí, pra explorar esse Bozó. Cyberpunk da coisa... Olha isso, cara! O Bozo criou o Roboso. É, as crianças faziam pergunta... E o Tosco Chanchada vai criar o Rogoso. Que vai ser... Verdade, não, vai verdade. Ser uma cópia do Perna. Do Rogério, né? Do Rogério. Rogoso. É o Rogoso, Então, aí a criança fazia aquelas perguntas, né, bobinhas e tal, assim. Aí o Roboso falava, biribiri, biribiri, estou processando os arquivos, biribiri. Biribiri. É, e respondia umas coisinhas bobinhas. Aí ele cantava a música da... Biguita, me siga uma biguita. Tem lá, Carlos Tourinho não está aqui presente, mas lá na Bahia parece que tem a dança do robô também, não tem? Que isso? É a dança do robô. Tem. Como toda dança começa com é a dança do, né, cara? O Zé já deu as regras, né? Pra fazer uma música dessa. Uma dança, né? Então, você que está ouvindo o Tosco Chanchada agora, vá os episódios antigos. Né? Episódio 3. Exatamente. Aprenda a fazer sua própria música ruim, cara. Recentemente, dois grandes estúdios de animação lá dos Estados Unidos, né? A Fox e a Pixar lançaram filmes com robôs. A Pixar anunciou o lançamento do Wall-E, a Fox se adiantou e lançou antes um filme que é uma porcaria. Wall-E, né? Ou Mohamed? Aquele, um filme... Mohamed Ali. Um filme que se chama exatamente Robôs, um filme... Aliás, o diretor é brasileiro, é o Carlos Saldanha, que fez o Era no Gelo. Ele dirige um filme que chama Robôs, que conta a história de um robô inventor, porque na verdade na sociedade só existe robô, é um robô inventor que não conheceu... Não é da Pixar? Não, esse filme é da Fox. Não era da Pixar, não. A Pixar era, hein? Eu não gosto desse filme, sinceramente. Acho o filme feito meio nas coxas pra sair antes do Wall-E e aproveitar o hype do Wall-E. É bem mal feitozinho. A história é fraca, mas o conceito ali de fazer robôs assim com peças de cozinha e tal, qualquer, né? Fazer meio estilizado, achei legal. Tem uma lei de Asimov que impede um robô de fazer outro robô, meu? Não, mas no universo que tem seres humanos. Nesse filme só existe robôs. Mas teve um projeto de um robô... Teve um projeto de um robô um tempo atrás que ele conseguia se reproduzir, cara. Ele conseguia montar outro. É assim, o Rogoso. Ele mesmo. Não. Ele conseguia. Rogoso. Entendeu como é que é? É por isso que teve uma onda aí de várias robôs mães solteiras. Puta que pariu. Mas aí, ó, você vê onde a Pixar ela é genial, né? A Pixar é genial, porque o Perna falou assim, o robô é amigo da criança solitária, é um amigo não sei de quê. A Pixar vai fazer um robô, ela não vai cair no óbvio, né? O robô é um coletor de lixo, né, cara? Que é o Wall-E, né, cara? É verdade. E aliás, essa vez não é nem a criança que tá solitária, é o robô em si. É o robô tá em si. É o contrário, né? E o outro, e a Ginoide, né? Que seria. Achei que você ia falar Genor. Eu falei, mudaram o nome do robô? Né, que é o par romântico, digamos assim, do Wall-E, claramente ela foi inspirada em aparelhos da Apple, né? Mas não, você é uma ginoide porque não tem forma humana, Zé. Não, como não tem forma humana? Ela tem braço. Pra mim que ele é igual o imã. Não, ela tem... O imã. Ela só não tem perna. Ela o imã. Não tem perna, mas ela tem braço, tem mão, tem tronco, tem cabeça. É, e o Wall-E, ele lembra um pouco o Johnny 5, né? O Wall-E, os caras da Pixar, aí que eles são geniais, né, cara? Eles pegaram dois elementos pra construir um terceiro, que foi assim, eles fizeram uma soma do Johnny 5, lá do robô em curto-circuito, com o ET, né, do Steven Spielberg. A cara dele é o ET, mano. São elementos do Johnny 5 e do ET do Spielberg pra compor o Jolie, que aliás tem os trejeitos, que lembra. Mais o jeitinho é do Edward Mão de Tesoura, eu achei, velho. Pra mim lembra muito Chaplin, cara. É, coisa pra mim também. O jeito de agir do Ollie me lembra muito Chaplin. A cena que ele pega na mão da Eva é idêntica à cena do final do Luz da Cidade do Chaplin, cara. Verdade. É, a Pixar foi genial nesse ponto porque ela construiu ela conseguiu fazer um filme infantil em que o robô, em nada, tem de infantil, né? Ou de infanto-juvenil, qualquer coisa assim. É, sem contar, assim, que tem uma ideia no filme que é muito interessante, até tem o conceito de que o robô vai trabalhar pra gente e tal. E lá mostra, assim, os seres humanos naquela nave presa, onde eles não fazem mais porra nenhuma, eles só ficam deitados e até a estrutura óssea deles não fica forte, tudo é dado na boca deles e tal. Tem uma hora que eles caem das macas e começam a rolar, porque eles nem andar, eles sabem, né, cara? Exato. É a dependência total das máquinas. Você vê também, quem manda naquela grande nave em que eles vivem, quem manda é digamos, uma espécie de alter ego do HAL 9000, né? Sim, exato. Também. Não, até o produtor falou que esse robô que controla a nave foi uma homenagem. Claro, mas é idêntico, né, cara? É idêntico. Total. É um HAL 9000 com timão, assim, né, cara? Isso. É isso. Então, pra mim, assim, esse filme... Vou nem falar nada, rapaz. Esse filme pra mim já ganha muito pelo, assim, só pelo começo, que não tem diálogo algum, ainda assim consegue prender sua atenção. E você sabe que prender a atenção de criança normalmente ou tem que ser uma coisa luminosa, enfim, uma coisa bem alegórica, e nesse não, cara, nesse consegue prender. Minha irmã, ela não queria ver o filme do Wall-E, porque ela não é muito chegada nesse negócio de robô. Eu botei pra ela assistir, cara, ela já viu umas 15, 20 vezes. É impressionante o começo do filme, por isso você falou, é um filme mudo justamente por causa dessa referência ao Chaplin, né? Aham. Uhum. Pô, é sensacional. Tem um outro robozinho, não sei se o pessoal aqui gosta, do Dragon Ball. E na Dragon Ball GT, tem vários robôs. Um deles, que é até um dos principais. Mas tem vários que eles são pelos números, não são? Tem o 18, né? É. Tem o número 18. Isso. Né? 18, só que, aí já é com feições, seria, né? Entre aspas, feições humanas, não, né? Então, mas agora tem um que é um robozinho mesmo, que é o Gil, que ele serve como localizador Gil. Também. Ele Gil. Ele tem o localizador de Dragon Ball. Isso, exatamente. E ele é meio engraçadinho, assim, né? Que ele tropeça, ele faz... Podre pra caralho. Bobagemzinha. Dragon Ball é ruim, pô, eu gosto de Dragon Ball. Dragon Ball GT, cagaram no pau, velho. Não, mas Dragon Ball GT é ruim mesmo, cara. Dragon Ball GT não dá pra assistir, não. Ah, cara, olha, coisa japonesa que envolve robô, eu gostava mesmo daquela coisa lá dos anos 80, né, cara? Dylon! É, você tem o Dylon. Aí você tem o... O quê? O Nylon? O Zé sempre com as referências. Vai, Zé, Nylon. Vai, Zé, Dylon, né? Não, tem o Dylon. Como é que é o do Changeman, cara? Eu não lembro o nome. Puta, cara, eu só lembro do... É Change robô, não é? Não, já não é mais da minha época. Nos seriados japoneses tem aqueles Gundams lá, né? Que eles falam, né? Meu, aquilo lá é da hora, hein, meu? Né, que são robôs, assim, que são controlados, assim, por seres humanos ali. Eles são... como é que é o nome que fala? Mobile Suit. É, tipo... Porque é como se fosse... Mecha. O cara coloca lá, a roupa tem ligação neural com o cara, né? Tipo, o robô tem ligação neural. Mexe como se o cara estivesse lá dentro se mexendo como o cara. Alguém lembra aí, falando de seriado japonês, do Metalder? Metalder. Opa! Então, o Metalder, ele era um ciborgue ou ele era um androide? Então, eu faço uma pergunta sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, os Cybercops. Eles vestiam uma roupa mecânica lá, né? Que simbolizava os quatro planetas lá. Aquilo se encaixaria como ciborgue? Porque não há uma conexão entre os dois organismos, né? Entre a roupa não, e não, o mas corpo. Peraí, mas no caso da ligação neural... Se for, tem prótese já com ligação neural, né, cara? Mas, se eu não me engano, o Metalder, ele só tinha pele, né? Pele, assim, ele tinha... um rosto, assim, tal, mas o corpo dele todo era metal. Ele, como se ele vestisse uma carapaça humana, assim. Como se fosse o Terminador. É, o T-800. Isso. Robô com... É o T-800. Exatamente. Mas ele não, esse robô não vira um ciborgue, porque até foi a justificativa que os caras... Por que que a Skynet fez um robô com aquele tecido humano? E pra passar pelo portal do tempo tinha que ter tecido humano. É por isso que o T-800 é revestido com tecido humano, mas ele não viraria um ciborgue? Agora... Porque não é uma mina mal gostosa. Ia ser muito mais fácil de entrar em todos os lugares do mundo. É verdade. Ela não ia chamar tanto atenção. Mas já teve isso aí. A mina gostosa não chama atenção, não. Nos anos 70, o seriado da Mulher Biônica foi inspirado, que foi inspirado no Homem de 6 milhões de dólares. Que o cara sofre um acidente, aí ele tem uma perna mecânica, um olho, o olho dá zoom, aquelas coisas assim e tal, né? Fotos em 5 megapixels, né? Efeito sépia. TechPix. Tem GPS. Então, atende ligação local. Raio-X. E uma curiosidade é que na abertura, vocês podem achar aí no YouTube, aparece um acidente de avião. Aquele acidente foi real, cara. Como é que é? O acidente foi real. E eles colocaram aqui na abertura, porque naquela época o pessoal... Não, não gosto, né? É, não... Politicamente correto acabou, não existia, cara. Né, cara? É igual, eu tava assistindo Chaves, tem uns episódios lá que o professor Girafales fuma dentro da sala. É verdade, né? Mano. É verdade. Um charuto. Então era legal, né, nessa época. O cigarro é feio. Charuto nunca foi condenado, não. Ah, mas é, mas é fumaça, cara. Pô, mas fala uma coisa. É. A super máquina é um robô, cara. É. Porque o kit? É, o kit. O kit é um robô, mano. É, não deixa de ser, porque ele tem inteligência artificial. Ele raciocina, né? É, ele faz as coisas sozinho, meu. Ué, se for assim, então os Transformers. Transformers é robô, mano. É claro, mas claro. Transformers é robô. Porra, Transformers. Não, então, mas sendo assim, a pergunta que não quer calar, que diabos é Automan, cara? Automan, isso que eu ia falar. Que... Ele vira helicóptero? Que vira, porra é aquela que ele tem um cursor lá que fica atrás dele lá, né? O amiguinho dele lá, que é uma estrelinha lá, que ajuda a desenhar todos os objetos lá. Que porra é ele, então? Ele é um transmorfo, então. E se for, então, pensar por esse lado, o Cocota e Motoca também é. Não, pega aí, pega aí. Que o desenho, cara, do Cocota e Motoca. Nossa. Era uma motoca, cara, com aquelas Yamaha 50. Verdade, ó, quem tem mais de 30 vai lembrar. Não, quem tem mais de 35 vai lembrar. Com aquelas Yamaha 50, tudo estourada. Aí o cara, ei, Cocota, é hora de se transformar. E apertava o botão e o Capitão Guapo, ele fazia isso aí. Aí virava uma custom... Uma chopper, tipo uma Harley, cara. Olha isso! Só que, a moto tinha muito senso de humor, cara. Ficava só trolando o cara da moto. É verdade, cara. É que... Meu, eu... Cocota e Motoca. Da Hanna-Barbera. Acho que é da Hanna-Barbera, cara. Olha isso! Procura isso. Poxa, Cocota e Motoca. Tem alguns desenhos que ninguém conhece, cara. Que eu falo, pessoal. Aquele da Cobrinha Azul. Cobrinha Azul? É, você lembra? Olha, o Pintóquio, o Pintóquio tem 40 anos aí, não tá lembrando, é porque é velho pra cacete. Tinha o Sancho e Pancho, os sapos lá que... O foda de ser o mais novo na gravação é isso. Porque eu não conheço porra nenhuma desses desenhos. Ninguém conhece. Então, pera aí, ó. Então, não, é que só, ó, Rodrigo, a diferença de idade entre eu e você é a que tem entre eu e o Hendrix aqui, cara. Então, eu tenho muita coisa que ele fala que eu não sei também, cara. Não adianta. É por isso. É o Milton Gonçalves, rapaz. Ele não sabe, não. O cara é bem conservado. Ai, ai, cara. I have even had dreams. Tem três filmes americanos que tratam desse tipo de tema e que são sensacionais, né, cara? Que são o Robocop, o Exterminador do Futuro e o Blade Runner, né? Com a temática ligada a essa coisa da inteligência artificial e tal. E nisso entra um dos mais engraçados de todos os tempos, que é o Ed 209, né, cara? Caralho! Ah, que... Isso eu lembro, porra! Cara, o Ed 209 é o inimigo do Robocop no 1, aquele robô. Cara, olha! E tem uma cena no Robocop 1, cara, meu, que toda vez que eu vejo... É o cara assim, eu tô derretendo. Me ajuda. Me ajuda. Ah, é verdade. Com 3 quilos de beiço, assim. É. Uma coisa muito foda do Robocop 2, que a gente não falou agora, é a mente do cara colocada no corpo do robô, né, cara? Que é o que dá os bugs nele. É, isso. Meu. Como é que é o nome do robô? É o RoboCan. É o RoboCan que eles falam, né? Que é o... Meu, muito foda. É o bandidão lá, né? Meu, mas, cara, o Ed 209, que é o... Ele é muito louco, que é o inimigo, cara, do primeiro, é sensacional, que é feito por captura de movimentos. O RoboCan do total. Segundo, meu, é uma violência absurda. E ele o filme é foda. Ele é viciado em Nuke. Nuke, né? Isso. Nuke, é. Agora, o que foi aqueles dois ou três ninjas do Robocop 3, cara? O que é aquilo, cara? Qual que é o que, cara, o Robocop voa? No Robocop 3, né, que ele passa a voar, ele tem a possibilidade de acoplar uma metralhadora no punho. E aí, meu, aí já tá uma merda, né, cara? E eu tenho o Ninja Terminator lá, que é o nome do robô, é Ninja Terminator. Nossa. Que, né, são vários robôs, né, que viriam pra substituí-lo lá. Só que, porra, pra mim, o maior de todos os tempos dessa época é o Exterminador do Futuro, né, cara? O Terminator. Claro, claro. O Terminador é muito foda. E assim, não, o T-800, né? Vamos fazer assim, porque... Não, o T-1000 também é foda. O T-1000 não, é foda pra caralho. Não é, mas eu digo assim, o T-1000 é uma classe à parte, assim, que a gente admira... Pela, mas assim... Pelo aspecto... Assim, o que é mesmo? No próprio universo do Exterminador do Futuro, o T-1000 é o único, aparentemente, cara. Não tinha um monte dele. Ah, mas tem a evolução dele, que é o T-X. Aquela mulher. Que aquela mini evolução dele, mano. É, cara. Não, a evolução é o caralho, né, cara? Que evolução, mano? Ela também se transforma, só que ela tem a opção de, por exemplo, coisa que o T-1000 não tinha, é lançar projétil. É. Ah, o T-1000 é só... uma arma. Não, mas ela também pode se... Ela também pode se liquefazer, né? Mas ele precisa ter uma arma perto, ela não. O T-1000 não controla. Mas ela pode... pode se liquefazer, não pode? Não, é. Ela tem esqueleto fixo, cara. Não, sim, mas ela... Não. Você não lembra que o Loki colou num imã lá? Ela, é verdade, é verdade. É como se fosse a carne dela é de nanorobô. Então ela não pode se... Ela não pode derreter no chão igual o Temil fazia. Uhum. Não pode ficar umas lâminas brutais igual o Temil. Mas ela tem uma elasticidade absurda, né? O Temil bate, vai, fala a verdade. Não, aquela rajada de energia dela era absurda, cara. Vamos supor que uma daquela pega no Temil. Vai virar uma flor, e aí? Ele volta lá da flor, mano. É verdade. Ah, cara, eu acho. O Temil é um merda. O Temil perdeu por T-800 com um braço só. Vai tomar no cu. Não, eu acho aqui, ó. Eu acho que ela ganha porque ela pode, tipo assim, seduzir o cara. O melhor de tudo. Seduzir o Temil? É, ela fala assim, ó. Ela vai bater em mim e eu sou na delegacia da mulher. É. Ou senão. A minha mãe tá feia. Imagina o Temil, ó. O robô vai. Ele vira pro. Não, ele vira pro policial falando: deixa eu comer algema, né? Faz algema. Assim. Imagina o Temil chegando com a cabeça abaixo, assim, não olhando pras câmeras, né? Não, aí ele chega na cadeia e os caras. E aí, mano, a gente vai pegar você hoje. Vai ser nossa mulher hoje à noite. Corinthians, mano. Aqui é tudo o Corinthians. Mais fodão de todos, o mais fodão de todos, não adianta, é o T-800. Porque ele bateu no Temil, bateu no TX. Bateu, caralho, ele morreu no 1, morreu no 2, morreu no 3. Não, ele se matou. Não, ele morreu. Não, ele se matou no 2. Ele se sacrificou, pô. Ele se matou no 2, ele não morreu. Ele é um não, não, não, não, não fala assim. Não, fala, não, se matou é muito diminutivo. Ele se sacrificou, cara. Ele quis salvar. Então ele é um viadinho. Então. Caramba. Não, eu acho que é porque. Eu acho que no 2 ou no 3 ele aparece. Não, ele aparece com aquele óculos do Elton John na saída da boate. É verdade, logo no início, é. Então. Logo no início, é verdade. Não, mas ele apanha todos, cara. É isso que é foda, velho. Ah, mas o Rock apanha também, cara. Não, mas e o Rock 6 pô, e aí? É legal. E aí, vai ter que o Rock é viado agora, seu merda? Não fale de Rock 6, por favor. Não, não. Rock 6 é legal. Não, cara. Vai, Rock 6 é legal. Do futuro. Esse quarto filme tem um ciborgue também, que é o Marcos, né? Coisa tem, que os outros tem, não tem, né? É, Marcos. Marcos. Pô, até no filme, cara. Tem algumas referências musicais também a respeito de robôs, androides e etc, cara. Tem uma banda chamada... E é isso mesmo. Que tem um álbum conceitual chamado Yoshimi vs. The Pink Robot. É, Paranoid de Android do Radiohead. É. Robot Rock do Daft Punk. Que é toda a temática do Daft Punk é cyber, né, cara? Robocop gay do Mamãe. O legal do Kraftwerk é porque, assim, geralmente é música eletrônica, e no caso do Kraftwerk, que é experimental, é muito sem movimento, né? É só os caras ali atrás, dos equipamentos e tal. E o Kraftwerk, pra fugir um pouco disso, começou a colocar robozinhos mesmo, com a cara deles, né? Então, na hora do The Robots, né? Aí aparece e eles fazem uma dança sincronizada lá e tal. É muito louco, cara. Muito louco. Pra quem puder assistir algum DVD e tal, eu indico, cara. Que é muito legal mesmo. O Perna falou da Paranoid Android, tá no OK Computer, né? Que é um disco todo voltado com uma temática meio... Pra mim, ó, agora, os grunges de plantão... Lá vai, o melhor disco dos anos 90, cara. Acabar, o melhor disco dos anos 90. Não, eu concordo, mas enfim, a Paranoid Android, concordo com você a respeito da qualidade do disco. Ele é o melhor disco dos anos 90, fácil. Mas a Paranoid Android, o próprio Tony York já comentou, inclusive, que a música Paranoid Android, ela é uma homenagem ao Marvin, né, do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é aquele robô deprê, né, que acompanha o Arthur, né? E o clipe é um... O Arthur, né? O Arthur, né? O Arthur. E o clipe é muito legal também, que o Radiohead, pô, só clipe. Mas o que é que vocês acham, assim, dessa questão da própria inteligência artificial? Porque é muito fácil, pelo menos pra quem entende de robótica, é claro, fazer um equipamento que possa levantar, puxar, enfim, emitir um som, mas como é que você ensinaria para um robô conceitos básicos como existência, bondade, mal, bem, enfim, todas essas coisas que um ser humano conhece assim, porque já nasce nesse meio, né? Agora, como é que você ensina um conceito desse? Inveja, ciúme, orgulho? Olha o papo brabo. Tem um filme, curta-metragem do Daft Punk, eles vivem no mundo deles, né? E vem pra Terra. E eles sofrem o preconceito, tal, blá, blá, blá, lá, e eles começam a adquirir esses conceitos, né? Conceitos de preconceito, diferenças, né? De diferenças, que hoje o pessoal chama de bullying, né? Que na minha época não existia bullying, a gente metia o pé, entendeu? O cara vinha zoar você zoava o cara também. Aí ia aparecer aquele filme lá dos alienígenas meio emo lá, o Distrito 69 lá, meu. Como é que é o nome? Distrito 69. Mano, você é Distrito alguma coisa, mano. Essa é a paródia. São os alienígenas, porra, do então, Distrito 9. É, Distrito 9. É mais ou menos por aí. E aí, cara, o engraçado do filme é que eles pegam, porque o Daft Punk, pra quem não conhece, eles são personagens, né, que imitam o robô, né? Sim. São dois caras lá que fazem papel de robô. E eles mandam fazer uma cara que, na verdade, é a cara dos músicos lá, verdadeiros. E coloca por cima do capacete. E no mundo, na Terra aqui, cara, fica um negócio muito louco, assim, porque eles também não são aceitos. Então, aí o que acontece? Eles voltam pro planeta deles e tal, e eles ficam indignados com isso. E resolvem se matar. Cara, a cena de suicídio dos robôs é sensacional, cara. Nesse mesmo conceito, esse lance que o Rodrigo tá falando aí e tal, de ensinar, se bem que é uma parada que envolve cultura e tudo mais, e conceitos não, até, né? Nem só o conceito, cara, mas, Anderson, assim, porque Rodrigo... você teria, pra isso ser compreensível, né? Você sabe que o cérebro humano ainda é algo que não é bem conhecido, então um robô teria que ter um cérebro tão complexo quanto. Eu acho que tudo isso começa com recursos básicos de computação. Lembram, por exemplo, quando a IBM criou aquele computador Deep Blue lá, pra jogar xadrez contra o... Kasparov. Contra o... Baryshnikov. o Vladivostok. O Gorbachev. O Mikhail Bakunin. O Andropov. Stolichnaya, sei lá o nome do filho da puta. É verdade. O Kasparov. Então, gente, não pode esquecer que, por exemplo, você falou de cultura. O jogo, como o xadrez, também é uma manifestação cultural. Não, mas os movimentos são lógicos, São lógicos. Não tem variação ali, assim, de... Ele vai por probabilidades, é matemática. Mas aquilo. É um começo, porque não. Na verdade... Não, pera aí, cara. Não. Mas não, o conceito é diferente, cara. Robô, igual lá o do Eu Robô. O cara que resolveu salvar o Will Smith porque... O que eu tô falando. Inteligência artificial. Robô, não tô falando de resolver moral, problemas matemáticos. É isso que é foda. O robô nunca vai ter moral. Exatamente. Ele nunca vai fazer alguma coisa porque ele acha que é certo. Ele vai ter que ser baseado em alguma coisa. Seja em cálculo, seja nas leis que pré-programadas. É aí que eu falei que entra a parada cultural, porque tem que ter uma bagagem prévia que ele vai seguir como parâmetro. E até mesmo, porque, vamos supor, você pode programar um robô com todas as leis, mas tem coisas que são imorais. São legais, porém imorais. Tem todo um conceito filosófico em cima aí. Eu lembro até que vocês falaram de Paranoid Android, que inclusive ele é o final de um anime, que é o Ergo Proxy. Ele comenta um pouco disso aí, que de repente os robôs lá, os androides, na verdade, eles são contaminados por um vírus chamado Cogito. Até o nome é sugestivo. E aí eles começam a pensar por si e eles começam a adorar um deus lá e tal. Eles acham que são humanos mesmo. Eles começam, assim, de fato, eles se encarnam como humanos. Parece que tem uma personagem, a menininha lá, que o pessoal fala, mas ela é um robô e tal. Ela não aceita o fato de ser robô. E não vai longe. Como eu tava falando pra vocês, o próprio Perna falou que é questão do ser humano. O ser humano não nasce com valores, com um idioma. Não nasce. O ser humano aprende. Isso demora. É um processo muito longo, entendeu? Então, um robô não tem como você inserir costumes. Pá. Download feito. É moral. Pá. O que eu disse da moral. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas você pode escolher. Seja por que for. Você pode escolher, não pode? Um robô não vai ter isso, ó. Ele vai saber o que é certo, o que é errado, ele vai ser programado pra fazer certo ou errado. Ou ele vai ser baseado em alguma coisa. E a escolha vai depender de uma programação prévia. Sim, então vai depender simplesmente da vontade. É. Tipo, sou um robô gaúcho. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Não, cara. É pré-programado, né, cara? É pré-programado, cara. Mas ele possivelmente não escolheu essa vida, coitado. Não, mas a gente tá falando aqui de inteligência artificial. Como seria colocar... A inteligência é baseada em alguma coisa. Olha só. Olha aí. Eu gosto de frase embasada, assim. É que nem a frase do Ivan que soltou. A vida só é bem vivida quando vivida dentro de outra vida. Então, aí tipo, o Vinícius tinha falado do kit. O kit tem inteligência artificial. Então, às vezes, ele passa a fazer uma coisa que é ilegal pra salvar o Michael Knight. É. Então aí ele tem escolha. Ele realmente foi programado pra, em casos que o Michael Knight esteja em perigo, ele poder burlar as regras pra salvar o Michael Knight. Uhum. Mas ele é pré-programado pra isso. É. Ele não escolheu fazer isso. Ah, vou escolher brecar aqui pro cara bater meu nariz. Ele não vai fazer isso. Porque ele não foi programado pra fazer isso. A inteligência artificial, eu acho que ela aprende com os eventos que ela vivencia. A capacidade dela de escolha é baseada no que ela aprendeu, não na simples vontade de fazer uma coisa ou outra. Uhum. Tipo, inteligência aqui, artificial não é empírica. Se a gente comparar pra um robô, se ele tiver acabando as baterias, ele vai procurar um lugar pra carregar. Necessidade. Né? Pra carregar. Um ser humano, se ele sentir fome, ele pode falar, não quero comer agora. Mesmo sentindo fome, o cara fala, eu não vou comer, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Caso, eu acho que nesse caso, o robô também poderia ser programado pra não vou recarregar minhas baterias e vou morrer. Mas aí você pergunta, por que pro robô? Porque ele foi programado. Ah, você sim, pergunta, é. Por que pro humano? Ah, porque eu tô afim. É, não, é, sempre... É essa a diferença, cara. É, eu nunca vai ter, não. Que... É, não, é verdade. Não, é assim... Deus quis assim, rapaz. Olha isso, cara. É o Tiririca ganhando pra deputado. É Geise Arruda saindo pra sexy. É o Lindolfo Pires. O Lindolfo Pires fazendo versões. É o Silvio Santos fazendo todo isso. E na falência. E o Vinícius falando de Deus no Tosco Chanchada, cara. É o fim dos tempos, cara. É o fim dos tempos. Acabou, cara. Acabou. Sabe o que é a prova do fim dos tempos? Saiu a notícia hoje, eu tava olhando no G1, que um dos guardas daqueles britânicos que nunca fazem movimentos, que eles não são pessoas, que britânicos não são humanos, né? E ele se irritou com turistas, gritou e apontou o fuzil pros turistas. Aqueles guardas que não se movem, que tem aquele chapéu horroroso. Olha que massa, hein? Se fossem robôs, nunca fariam isso, né, cara? Bom, depende. Se fosse o Ed 209, já tinha baleado todo mundo. O Bender ia roubar tudo. Nossa, cara. Seria legal se fosse igual o Marte Ataca, né? Viemos em paz, viemos nada, pá! Mata todo mundo ali na frente, cara. Falamos e não discutimos. Essa questão de sentimento, então tá fora de cogitação pra você. Pô, mas eu não falei de sentimento porra nenhuma, não, hein, velho? Falei de moral aqui, mano. Moral. Não, mas robôs com sentimento. Ficamos falando que nem uns tontos de robô aqui, de moral, de sociedade, de religião e os caralho, a gente não decidiu ainda quem que é o robô mais fodão que tem, né, cara? Fala aí, Hendrix. Ah, eu gosto muito daquele, do Um Dia que a Terra Parou, a nova versão. Eu o esqueci filme, você acha bom? Daquele robô. Dá o nome, né? Do antigo mesmo, todo mundo vai acreditar. Não, eu sei que o personagem do Ken Reeves é o Klaatu. Uhum. Agora, aquele outro lá, tipo um sentinela também. O bichão lá, o grandão, é, né? O grandão lá, ele sai... É o Ricardão. Fica na nuvem, cara. Né, cara? Exatamente, sai acabando com tudo. É aquela Só teoria legal. Do fim do mundo, né, cara? Não tem uma teoria assim? É, de certo modo é um vírus, né? É uma espécie de vírus. Ele é feito de nanorobôs. É, um bagulho assim, meu. Mas o Bender baixa, cara. Bender baixa nele. Por quê? Porque eu que vou escrever o roteiro da luta, possivelmente, né, cara? Ia, caralho. Pô, mas o Flexor baixa. O irmão do Bender, que é mal. O melhor robô que tem é aquele do Power Ranger. Aquele ai, ai, ai, ai, ai. Como é o nome dele? Pode crer, cara. Como é o nome desse desgraçado? Sei lá, cara. O cara parece ter um desculpador na cabeça, né, cara? É verdade, cara. Mas o Marvin é parecido com ele, pô, do 2800. Também. Do Guia do Mochileiro das Galáxias. O mais louco é o Exterminador mesmo, cara. Pra mim não tem papo, né? O Exterminador é foda. É o ícone, não tem... Eu acho que a série que tem os robôs mais legais é o Exterminador mesmo, cara. O T-1000 e o T-800 principalmente, né, cara? Ah, cara, na verdade, eu acho que o Steven Seagal ganha de todo mundo. Eu nunca tomou uma porrada em nenhum prédio, cara. A possibilidade de ele esquivar daquela nuvem de nanorobôs é gigantesca. E o legal é que ele vai andando em câmera lenta e vai matando todo mundo e nenhum tiro acerta o cara. Acerta, né, cara. Ele sai com aquela boca assim, meio de Marco. É? Jason Statham é outro também, cara. É outro Android foda, cara. Tá cheio. O Lander Green lá, o Dolph Lundgren. Até o Christopher Lambert. Christopher Reeve. Depois que ele caiu do cavalo, ele virou um ciborgue. Depois, né? Clive Owen, que não tem uma expressão. Tem uma máquina que fala por ele, ele só faz aquele movimento que vocês não estão vendo agora. Não, o mais foda de todos, cara, que é, assim, literalmente um ciborgue é o Van Damme, porra. Verdade. O filme dele prova isso. Caralho. Cara, não, eu não vou falar nada. A gente falou uma vez em outro episódio também da sessão Faixa Preta, que passava depois do Fantástico. Tinha lá Shaolin contra os 12 Homens de Ferro. Era o treinamento do Shaolin. Ele tinha que passar num corredor que era 6 pra lá, 6 pra cá. Tipo, lado A, lado B. Lado A, lado B do baile funk. Que isso, e tinha que passar, cara. Agora, tem um filme que eu nunca entendo, porque assim, né, cara? Ele, assim, é uma luta dos humanos contra as máquinas. Só que o principal humano é um robô, né? Que é o Matrix, né? Que é o Keanu Reeves que faz.